como filha de nós. Dentro desse salão, eu quero ser que conosco de todo meu coração. Eu como filha de nós. Dentro desse salão, eu quero ser que conosco de todo meu coração. Eu peço a minha mão. Salomão.